3, 2, 1. Safadona, safadona, safadona. Vai de novo. Todo mundo tá errado. Ô, Maguinho, você pode falar um pouco dos dois atores que se destacaram nesse filme, não? Dos dois astros? Não. É. Renatão, você pode falar um pouco dos dois? Então. Não, mas a música como é que é? É safadona. Então, ok, então tá. É safadona, entendeu, mãe? É. De novo. 2, 1. É safadona. Ó, mas tenta ser fora, cara. Se alguém quiser discutir com... Pera só um minutinho. Tá passando a Yakuza aqui na minha frente. Na sala do Independence Day 2, que eu acho que é a melhor sala no Rio de Janeiro. Eu vi... Que isso, rapaz? É um elefante? Eu não sei. É um drift, eu acho. Você tá convocando ajuda. O Renato, eu vou... Dos selvagens da motocicleta. Eu vou chegar, eu pus primeiro, eu falo, é safadona, safada. Aí na segunda já entra, tá bom, vocês vão saber o tempo que eu tô. Tá, entendeu, Maguinho? A gente só entra no safada, não é isso? É, porque aí vocês sabem o tempo que eu vou estar. Beleza. Ou vocês esperam, tipo assim, vocês veem o tempo que vai acabar e vai começar o outro e vocês entram, entendeu? Perfeito. Vamos lá. Vamos tentar. 1, 2, 3. É safadona. Maguinho tá fora de novo. Eu não mudei o meu voto pelo que o Marcelinho falou, tá? Eu tinha certeza que seria 2-1. Por isso que eu falei de Toy Story, né? Então, assim, só pra as pessoas voto, falarem. Ah, voto. Mas o Marcelo é influenciado. Mas é o cacete. Voto é coisa séria. Influenciável é o cacete. Voto é coisa séria. Eu tem adotei que votar. Uma estratégia. Você votou pro honra, né? Mas o nosso caro Renato... Pra dar uma honra. Muito obrigado pelo que você falou agora, Maguinho. Tô me sentindo bem melhor. Falei 2 minutos e não serviu pra nada. Última vez. Não deu, não? Não, Maguinho, tu tá entrando fora, cara. Eu? Caralho, cara. Tô me esforçando aqui, cara. Maguinho. Não, a gente não é só... Tu não entende música, cara. Tô fazendo o melhor que eu posso, cara. Ai, meu Deus, vamos lá, de novo. Aí, eu vou conseguir. Vai. Imagina, então, não foi pornô, a mulher... Ah, e o cara... Ai. Legenda? Márcio, você tem alguma dica? Marcelinho, pra... Diga. Só um segundinho, rapidinho. Bala. Xixi. Pela velocidade que saiu, xixi. Eu vou me falar. Oi. Fala, Márcio. Foi no banheiro? Xixizão? Porra, fazer um xixi, cara. Foi eu imaginei. Pela velocidade, mano. Se você quiser conhecer em detalhes, vá lá no cast de julho. Junho, é. Né, mano? Junho. Então, junho. Pensei na Isabela e Roberto e pensei... Caralho. Nossa. Disco voador, mano? Parecia até um Boeing. Disco voador, cara. Cara, eu acho que é uma moto aqui na minha rua. Porra. 1, 2, 3... É safadona. Tá fora de novo esse canalha. Esses atores todos que estão nesse filme, eles tinham um contrato ainda com essa... Com a... Diabo. Quase. Fala. Ah, você quer falar uma coisa antes? Não, só um segundo. Eu tenho que avisar pra minha namorada que ela não vai... ela não vai poder ficar aqui no quarto. Ah, que pena. Desculpa, eu já te chamo, tá? Fica ali na sala rapidinho. É que... É a minha namorada passando aqui. Eu levei até um susto, ela passou a mão nas minhas costas gelada. Socorro. Tá. Não, claro que não. Eu concordo com o que vocês falaram, né? Que é o seguinte, não, é óbvio ele... Que... Ai, desculpa que minha avó entrou aqui. Vamos lá de novo. Que macabro isso. Não, caraca, foi. Se tá com... Perdão. Não. Se tá com a luz apagada, eu caio. Não, eu juro que eu fiquei assim. Fudeu. Renatão, eu vou te dar um outro personagem que não tem muito tempo de tela, mas também é um personagem novo, que é o personagem do Martin Freeman, que segundo o próprio ator, é um personagem que vai voltar bastante ainda. Cara, desculpa. Você não deixou eu falar do Homem-Aranha. Ah, desculpa. Pra te entregar o Martin. Caralho, cara. Meu herói favorito, eu não posso falar não, nada. Não. Eu falar do não, desculpa, não. Por favor, vai. Fernandão, desculpa. A gente te interrompeu. Essa... Você queria falar do Invocação. Essa é a minha reclamação. Quem quiser pegar um bem atual, assim. Peraí, peraí, só um minutinho que sua voz sumiu um pouquinho. Fala aí, pode, vai falando aí que ela volta. Tá, me faça voltar, eu tô gravando aqui de boa. É, não, sumiu. Você tá ouvindo ele, Maguinho? Não, também tá tudo... É, tá falando de possessão aí? Peraí. É, tá meio picado. Que já... Aliás, oi. Tá meio riscado ainda, mas tá, acho que tá indo. Ih, rapaz. Fernando? Caiu de vez? Essas gravações, tá vendo? A pessoa some do nada. É um unfriended todo de novo. É um unfriended, é. Eu assumo também que eu não consegui ver o primeiro. Eu vi o Vizinhos 2, entendeu? E vamos debater com o nosso cara amigo Renatão, que é fãzaço da série, já vi que tem várias camisas e tal, do filme, enfim. Da cara do que tá tirando. É, tem uma porrada de coisa do filme. Eu tenho uma camisa escrita do Vizinho. Tem action figure do filme. Vizinhos 1. Tem action figure do filme, pô, tem várias coisas. Almofadinha do filme e tal. Agradecendo mais uma vez a sua participação, você quer deixar uma mensagem, um contato, um adeus? Nada. Acho que ele já deixou, né? É comigo? É. Só pra se despedir. Mas, Marcelinho, ó, vou te dar uma dica. Leva podia um caderninho. Ser pior. Leva um caderninho e finge que tá anotando crítica do filme, entendeu? Você meio com ar de blasé, com um óculosinho. Você tá analisando. O meu medo, Maguinho, é alguém olhar de longe no escuro e achar que eu tô me tocando. Eu escrevendo com a caneta, a pessoa pode ver minha mão balançando ali. A mão balançando ali e achar que eu tô me tocando. Caralho, essa ia ser a melhor história do mundo. Essa ratoeira tá ficando genial. RatosCast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço e vai tomar no meio do olho do seu... Caralho, que encerramento maravilhoso. Excelente, cara. Com vontade de poder estar. Ele tá com vontade de fazer três temporadas. Foi com tanta vontade. A razão desse cast era essa frase final. Não, foi com vontade.